há 12 anos consecutivamente você ouve e participa de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mais uma vez agradecemos o envio de magníficas pérolas da nossa música ao maior colecionador estudioso que admiramos e conhecemos, o senhor Dr. José Frederico Cucururi, promotor de justiça que já militou na cidade de Araraquara e Pirassununga e que hoje reside em Campinas e possui mais de 100 mil gravações com músicas do passado. E estas músicas que estamos tocando hoje em um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade foram nos enviadas pelo Dr. José Frederico Cucururi. Muito obrigado, amigo. Atendendo a Dona Hermínia Carol Silveira Cartinha, que está conosco há mais de 6 anos. Naquela oportunidade, ela solicitava estas composições. Dom Humberto Teixeira, que já foi deputado federal, Marlene com o conjunto Os Cariocas, Macapá. Orlando Correia, que voz linda. Orlando Correia, que gravava pela toda América, em arranjo do maestro Vero, do pianista e musicista José Maria de Abreu, Dançando com Você. Ainda para Dona Hermínia Carol Silveira, nossa gentil ouvinte que reside aqui em São Carlos, Marlene, a rainha do rádio, Marlene conosco, em arranjo do Severino Araújo, do Luiz Lua Gonzaga, que nem giló. Eu não tinha nem 10 anos, minha mãe vem me falar. E foi saia comprida e me disse, vai minha filha, vai cantar. Desde então eu canto e danço, meu corpo a me ajudar. O jeitinho do meu bambolê e fiz o meu Brasil dançar. Só passava uma cara essa dança que eu vou apresentar. Eita seu mano, ai que bom, ai que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, ai que bom, ai que bom, que é um macapá. Eita seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, ai que bom, que é um macapá. Um macapá, macapá, macapá, essa dança tão gostosa que vê lá no mapa. Dança que a gente não quer se espalhar, com a beta do cangote, morei que eu topa. Oi! Eita seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, ai que bom, que é um macapá. Um macapá, que redonda a gente mesmo, e tem sustância, a cadeia sacudida. Oi! Minha nem pensando, minha mãe vem me falar. Por causa de homem me disse, vai meu filho, vai contar. Eles vão ser só picando, meu colhe a me ajudar. No baião se só balanceio, fiz meu Brasil dançar. Só pra cá vou mostrar essa dança que eu vou apresentar. Eita seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, ai que bom, que é um macapá. Eita seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, ai que bom, que é um macapá. Tinha nem 10 anos, minha mãe vem me falar. Depois saia comprida e me disse, vai filhinha, vai cantar. Desde então eu canto e danço, meu corpo vai me ajudar. O jeitinho do meu bambolê e fiz o meu Brasil dançar. Só passava uma cara essa dança que eu vou apresentar. Eita seu mano, que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, que bom, que é um macapá. Eita seu mano, que bom, que bom de dançar. Eita seu mano, que bom, que é um macapá. Eita seu mano, que bom, que bom. Dançando com você, eu encontrei o amor. dançando com você. A vida é um sonho em flor, num salão só nós dois e depois a canção. Milhões de violinos embalam doze destinos, dançando com você. O coração quer ir dançando com você. Sou muito mais feliz. Tudo então tem mais luz, tem mais cor. Tudo então é mais lindo porque dançando com você eu encontrei o amor. Sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade doce aí é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer. Ai, quem me der eu voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que viveu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. E a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade é que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom. Trocar pra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade nunca iria ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer. Você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP, da cidade de São Carlos, Rádio USP, da nossa Pauliceia desvairada, agora também nossa cadeia de rádios, a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Mas a pedida é música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é cabeleireiro, ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor Francisco Rossi Filho, que nos envia um simpático cartão de boas festas. Como criança que descobre o mundo de pés descalços, e tateia o futuro com olhar confiante. 2005 chega com esperança, trazendo a certeza de que é preciso aprender a cada instante. Seguir os passos da sabedoria e manter o equilíbrio das palavras e ações, um sinal de que a vida pode dar certo e que está na hora de brilhar. Este pode ser o melhor momento, sua melhor risada, o seu melhor encontro, o seu maior amor, a sua mais completa felicidade. Cada um de nós pode começar a reconstruir, mudar o sentido da vida e ser feliz. Feliz Natal e próspero Ano Novo são os votos para você, meu amigo, para você, meu irmão, para você, meu filho, para você, meu cliente e amigo e familiares. Obrigado. Hoje sempre assina Francisco Rossi Filho. Muito obrigado, gentil ouvinte, senhor Francisco Rossi Filho, que gostaria de ouvir estas pedidas sonoras também. Donivelto Martins em Arranjo Zacarias, Nelson Gonçalves canta Se É Pecado, Orlando Correia, novamente conosco em nossa passarela, desta feita para cantar do pernambucano, o compositor Capiba, Arranjo Vero, Serenata Suburbana, para o nosso gentil ouvinte que nos enviou este belo cartão de boas festas, o senhor Francisco Rossi Filho, o qual agradecemos e desejamos que Deus o abençoe. Continue conosco, amigo. Coral Feminino desfilando e canta do Edgar Moraes, Saudosos Foliões. É pecado beijar, eu a beijei. Se é pecado amar, também amei. E ninguém sabe, talvez, o grande mal que me fez. Se é pecado esquecer, não a esquecerei. Não a beijei de propósito, o meu pecado não foi maldade. Foram meus lábios maldosos que nos seus lábios pousaram. Foram seus olhos teimosos que me enfeitiçaram.

12 anos consecutivamente você está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo. E na volta, Trio Nagô, Jamelão e Nelson Gonçalves.